Capítulo 3. Avalie a si mesmo com sinceridade. Agora que já compartilhei sobre a dificuldade de identificar e caminhar no charisma em minha vida, quero falar brevemente sobre quais dons eu não tenho. Seria impossível fazer uma lista cansativa aqui, pois são vários. O primeiro da lista é cantar e tocar instrumentos musicais. Toda vez que canto em casa, minha esposa e meus filhos, educadamente, mas em tom firme, pedem que eu cante para mim mesmo. Durante a educação física no ensino médio, quando íamos para os chuveiros do vestiário, eu cantei só uma vez. A reação foi intensa. Alguns rapazes gritaram em uníssono mandando eu calar a boca e um menino de brincadeira jogou um shampoo em mim. Meus pais deram aulas de piano para todas as crianças da família. Minha professora era pianista profissional, bem renomada em nossa cidade. Ela havia seguido carreira dando aula de piano e era muito boa. Porém, após 4 anos difíceis de aula, ela foi até meus pais e implorou que eles me deixassem desistir. Eu era muito ruim. O tempo passou e eu achava que o problema era o piano. Então, alguns anos tentei, depois um instrumento diferente. Depois de comprarmos o violão, encontramos um professor famoso. Ele era paciente e trabalhava meticulosamente comigo. E eu me esforçava ao máximo. Praticava diligentemente, mas tinha dificuldade. Levou mais de 1 ano e meio para eu poder admitir que simplesmente não tinha habilidade musical. Qual o resultado a longo prazo? Posso dizer que nada aconteceu ao longo dos anos. É completamente diferente da história da minha escrita. Nunca nenhuma habilidade musical se manifestou repentinamente na minha vida. Autoavaliação. Eu poderia continuar listar as coisas para as quais eu não tenho dom, mas você já entendeu. É seguro dizer que todos nós tendemos a saber o que não fazemos bem. Às vezes, eu gostaria que fosse igualmente fácil identificar os nossos dons, assim como é fácil localizar quais não são. Com isso em mente, vejamos mais algumas instruções de Paulo. Pelo privilégio e pela autoridade que Deus me deu, dou a cada um de vocês este aviso. Não pense que são melhores do que realmente são. Sejam sinceros na avaliação de si mesmos, medindo-se pela fé que Deus nos deu. Assim como o nosso corpo tem muitas partes e cada parte tem uma função especial, assim também é o corpo de Cristo. Somos as muitas partes de um corpo e pertencemos uns aos outros em sua graça. Deus nos deu diferentes dons para fazer algumas coisas bem. Romanos 12, verso 3 a 6. Paulo começa posicionando o que está prestes a escrever como um aviso. Permita-me isolar e enfatizar este aviso. Não achem que são melhores do que realmente são. Sejam sinceros na avaliação de si mesmos. Aqui nos diz para fazermos uma autoavaliação. De quê? Dos dons que Deus colocou em nossa vida em tempo real. Por que estou usando as palavras tempo real? Simples. Pense no exemplo bíblico que usei anteriormente. A avaliação sincera de Saul antes de encontrar Samuel teria sido: eu não sei profetizar. Isso seria verdade e correto para aquele tempo. Porém, depois que conheceu Samuel e o dom de Deus veio sobre a sua vida, sua avaliação teria mudado para: eu sei profetizar. Ah, como eu gostaria de ter lido esse versículo com mais atenção, quando eu estava tentando gerar meu ministério Ismael. Se eu tivesse sido sincero, teria percebido naquela época que falar em público não era minha especialidade, mas eu tinha o dom de servir o meu pastor. Com a minha capacidade natural, no entanto, eu estava tentando gerar o que havia sido claramente dito a mim, revelado em oração e profetizado por líderes sobre o que estava por vir. Aqui não era o tempo real e isso era óbvio. Se eu tivesse simplesmente prestado atenção a esse aviso nas Escrituras e feito uma avaliação sincera, veria que não estava pronto. Teria poupado muito tempo, recursos e energia. também teria sido mais eficaz no dom que recebi para aquele tempo. A respeito de diferentes dons, as palavras de Paulo são muito claras. Assim como o nosso corpo tem muitas partes e cada parte tem uma função especial, assim também é o corpo de Cristo, Romanos 12, verso 4. É simples, mas encontramos grande revelação quando consideramos o nosso próprio corpo. Pense sobre isso. Nossos dedos podem fazer coisas que nosso nariz não consegue. O nariz pode fazer coisas que os ouvidos não conseguem. Os ouvidos podem fazer coisas que o estômago não consegue. E o estômago pode fazer coisas que o fígado não consegue. E a lista continua. Então, aqui está o ponto principal. Felizes e abençoados são aqueles que conhecem seus dons e operam neles. Tristes e frustrados são aqueles que tentam operar no dom de outros. Não seria estranho se um dia você acordasse e o seu polegar dissesse: já chega. Boca, você tem falado há anos, hoje sou eu que vou falar. Isso é ridículo. O polegar não tem a capacidade de produzir som como a boca. Porém, o polegar tem habilidades únicas que a boca não tem. Suponha que a boca dissesse: eu não quero digitar no computador hoje. Mais uma vez, ridículo. A próxima pergunta importante é: por que colocamos tanta pompa nos dons de palco? Por que é que vemos pregadores e líderes de louvor que ministram diante da igreja como aqueles que possuem os dons principais? A palavra de Paulo para a igreja de Corinto acerca desse assunto declaram: ao contrário, membros do corpo que parecem fracos são indispensáveis. 1 Coríntios 12, verso 22. Deixe-me dar um exemplo prático. Você já notou que pernas chamam atenção? Pessoas falam frases do tipo: ela tem um belo par de pernas, ou uau, como as pernas dele são musculosas. Lembro-me do meu pai, que era muito conservador, disciplinado e quieto, fazendo algo completamente fora do comum quando eu era adolescente. Ele praticamente nunca chamava atenção para si mesmo, porém um dia deixou escapar: filho, você tem um belo par de pernas. Surpreso, eu simplesmente fiquei olhando para ele sem resposta e com um sorriso curioso, imaginando onde ele iria chegar com aquilo. Ele continuou: você quer saber por quê? Porque eu também tenho pernas bonitas, você herdou isso de mim. Eu não sabia se caía no chão de tanto rir ou se afirmava a declaração dele, pois eu havia sido pego de surpresa por seu comportamento atípico. Eu simplesmente ri e disse: obrigado, pai, por me dar um belo par de pernas. É verdade, pernas chamam atenção. No entanto, você já considerou o fato de que as pessoas conseguem viver sem pernas? Conheço um homem que perdeu uma perna num acidente de carro, mas ele ainda consegue ter uma vida normal e funcional. Porém, com o fígado é outra história. Ninguém consegue viver sem um fígado. É extremamente importante, muito mais que uma perna. Entretanto, você já ouviu alguém dizer: uau, que belo fígado você tem, é lindo? Isso não irá acontecer. Então veja as palavras de Paulo novamente. Ao contrário, membros do corpo que parecem fracos são indispensáveis. Mais uma vez pergunto: por que damos tanta pompa para dons de palco? Eles são partes vistas e necessárias, mas de acordo com a palavra de Deus, não são os mais importantes. Meu amigo Stan, do primeiro capítulo, tem o dom de alcançar pessoas no mundo dos negócios, assim como o de gerar e doar riquezas. Seu dom parece menos valioso do que um dom de palco, pois a cultura estabelecida em nossas igrejas nos comunica isso, não verbalmente. Qual tem sido a típica mensagem subliminar na igreja? Aqueles que estão no palco são os escolhidos, que realmente têm um chamado em suas vidas. Pense comigo, se alguém diz: ele ou ela tem um chamado em sua vida, todos imediatamente presumem que é um chamado de pastor, líder de louvor, líder de jovens, autor cristão, missionário, entre outros. Ao ouvir isso, poucos pensariam: ele é chamado para a área médica e está descobrindo novas formas de curar o câncer. Ou ela está no governo criando leis que protegem o avanço do reino de Deus. Ou ele está na área da educação, plantando sementes nas mentes mais jovens, com o conhecimento e a sabedoria de Deus. Ou ela é chamada para o mundo corporativo, para alcançar os perdidos lá e financiar a construção do reino. As consequências dessa mentalidade sobre dom são evidentes. Sten havia estado na igreja por anos, sem perceber que é tão chamado quanto eu. Suas habilidades vindas de Deus, apesar de válidas, não pareciam tão importantes por causa desse entendimento pouco falado de que dons relacionados à igreja são mais importantes que outros. E isso precisa mudar. Todos nós somos chamados e carregamos dons únicos muito necessários para cumprir nossa missão no reino. Aqui está a totalidade do que Paulo disse à igreja de Corinto. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. 1 Coríntios 12, versos 18 a 25. Talvez a razão pela qual honramos dons relacionados à igreja mais do que outros seja porque limitamos a discussão de Paulo a nossas igrejas e conferências. É óbvio que dons de pregação e ensino têm demanda nesses ambientes, porém a obra do reino acontece em todos os lugares. Então, esse é mais um paradigma que precisa de uma mudança radical. A palavra grega para igreja é eclesias, que significa chamados. A definição do dicionário grego acrescenta: as pessoas chamadas, ou aqueles chamados e reunidos nas questões públicas de um Estado livre, o corpo de cidadãos livres, chamados juntos por um arauto. Somos a igreja apenas quando estamos reunidos num prédio? Somos a igreja apenas quando nos reunimos para orar, adorar, pregar ou ministrar? Este paradigma faz com que as pessoas ajam de uma forma neste tipo de ambiente e se comportem de forma diferente na sociedade. Nós somos a igreja e somos equipados com dons para construir o reino onde quer que estejamos, 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. Recentemente, conheci um multimilionário. Ele estava conduzindo o que chamava de seu tour de Deus. Ele e sua equipe haviam viajado para várias cidades e participado de vários cultos e conferências para se reunir com certos ministros. Seu objetivo: ele queria que o ministério quíntuplo afiasse e o capacitasse para o seu trabalho. Minha reunião com ele foi marcada com antecedência por um grande amigo. Ocorreu durante uma conferência na qual eu estava ministrando em Dallas. Acabou que tivemos um almoço de 3 horas e eu fui embora sentindo que havia recebido mais do que ele naquele almoço. Ele compartilhou que andava tropeçando no mundo dos negócios no início de sua carreira, mas houve um dia em que seus olhos foram abertos. O esclarecimento começou quando ele questionou por que a atividade do reino só acontece em ambientes de igrejas e conferências e não em todo lugar. Ele sabia que era chamado para o mundo corporativo, mas por que ele se conduzia daquela arena da mesma forma que os descrentes? Nada o separava do mundo. Ele determinou que iria andar com Deus no mundo empresarial e ouviria a voz do Espírito Santo, assim como um ministro no altar. Basicamente, ele enfrentou a questão do chamado e decidiu que era tão chamado por Deus quanto qualquer pastor. Ele então identificou seus dons vindos de Deus e se comprometeu a operar neles intencionalmente. Ele ficava atento à voz de Deus em seus momentos de devocional, assim como em reuniões de negócios. E é claro, Deus lhe dava palavras de conhecimento e de sabedoria para seus assuntos empresariais. Os resultados são evidentes. Ele não está mais tropeçando. Ele compartilhou algumas das palavras específicas de Deus e elas muitas vezes pareciam insignificantes. Porém, ele estava determinado a obedecer, mesmo se as instruções divinas estivessem contra a sabedoria convencional dos negócios e não fossem confortáveis de seguir. Ele relatou os questionamentos, as caras feias, as preocupações e até a resistência que enfrentou, tanto com clientes como com membros de sua equipe. Porém, o fruto de sua confiança constante nas palavras de Deus provou valer bilhões. Eu fiquei impressionado com as histórias miraculosas que ele compartilhou. Discípulos de nações, se pudermos mudar essa mentalidade cultural sobre dons na igreja de hoje, qual será o resultado? Se comunicarmos de forma eficaz a todos que ouvem nossas mensagens, que toda pessoa é chamada, valiosa e tem dons para construir o reino de Deus, o que aconteceria? É fácil. Todos trabalhariam com o propósito e a paixão de Billy Graham, Oral Roberts, Madre Teresa e do apóstolo Paulo. Eu notei esse propósito e essa paixão no multibilionário com quem me reuni. Ele conhecia sua missão e a importância de seus dons para cumpri-la. Este é o paradigma que devemos ter a fim de que as nações sejam discipuladas. Porém, cavemos um pouco mais profundo neste ponto. Jesus não diz, façam discípulos de frequentadores de igreja. Ele nos ordena a fazer discípulos de todas as nações. A palavra grega para nações é ethnos, que é definida como um corpo de pessoas unidas por similaridade, cultura e tradições comuns. Isso certamente inclui nações, tribos, territórios e grupos étnicos. No entanto, também engloba pessoas com coisas em comum, como ciclistas, atores, médicos, empresários, pilotos, advogados, donas de casa, funcionários públicos, atletas e muitos outros. A lista é interminável. Nós devemos fazer discípulos dos homens e mulheres em todos esses diferentes círculos da vida. Entretanto, vamos dar mais um passo adiante. Jesus não diz, façam discípulos das pessoas nas nações. Ele diz, façam discípulos de todas as nações. É importante entender a diferença. Nós devemos mudar a maneira de operar nesses diferentes círculos através da palavra de Deus. É claro, isso ocorre primeira e principalmente ao alcançarmos as pessoas destes círculos. Porém, vai além. Devemos batizar, mergulhar, não só as pessoas, mas seus modos de operação nos caminhos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um exemplo seria auxiliar na transformação do pensamento daqueles envolvidos no mundo empresarial. Assim como aconteceu com o bilionário, essa é só a ponta do iceberg. Consideremos Zaqueu. Ele era o chefe dos coletores de impostos, sem dúvida, um dos melhores na região. Basicamente, ele era o cabeça da máfia naquela área. Ele provavelmente era odiado pelo povo, porque fazia o que a maioria dos coletores de impostos fazia: alavancava o seu cargo para ganho próprio. Provavelmente roubava, barganhava, intimidava e dominava os cidadãos. Ele era uma figura notória e influente, então seu exemplo provavelmente arrastava outros. Já testemunhei isso em alguns países nos quais estive. O líder da nação era corrupto e exigia que seus oficiais lhe passassem dinheiro por baixo dos panos. Bem, esse comportamento acaba influenciando todas as camadas. O oficial de imigração no aeroporto precisa de suborno, senão você não consegue sua aprovação para deixar o país. Voltando para Zaqueu, Jesus o chamou pelo nome e simplesmente lhe disse as seguintes palavras: Zaqueu, rápido, venha, eu serei convidado na sua casa hoje. Zaqueu se colocou diante do mestre e respondeu: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Lucas 19, verso 5. O que aconteceu naquela região em relação à arrecadação de impostos? O modelo de operação do coletor-chefe se transformou de técnicas mundanas a práticas do reino. Aquela área agora de negócios, governo, seria conduzida aqui na terra, de forma muito mais parecida com a forma que o céu opera. Uma mudança na sociedade havia ocorrido. Essa mudança não ocorreu durante um culto na igreja, nem durante uma pregação de Jesus numa conferência, convencendo Zaqueu a ser um seguidor. Aconteceu no centro da cidade. Zaqueu teve um encontro com Jesus e seus métodos de operação de repente mudaram. E isso deve acontecer toda vez que as pessoas nos encontram em nossas diferentes nações. Os círculos de influência para os quais somos chamados, porque este mesmo Jesus vive em nós. Estou atualmente sendo coach de um ex-jogador de futebol americano da NFL, que tem um grande público de fisiculturistas em suas redes sociais. Ele tem instruído esses fisiculturistas de tal forma que a cultura do Reino dos Céus está fluindo em sua nação. Grupo Etnos, quer seus seguidores já tenham compromisso com o Senhorio de Jesus ou não. Ele tem falado com essas pessoas de forma que demonstra as maneiras e os métodos do Reino de Deus. Nossos dons não são apenas para a reunião de santos em um prédio, apesar disso ser válido e importante. Certamente não quero menosprezar as nossas reuniões. A intenção aqui é expandir nossa visão da operação dos dons de Deus. Se somos chamados para fora da igreja, o que se aplica à maioria de nós, somos chamados para operar sobrenaturalmente, através de nossos dons dentro de nosso círculo de influência, no meio de nosso grupo Etnos. Se você tem separado o secular do sagrado, essa mentalidade tem que mudar. Quando você chega a um lugar, não importa onde seja, a sala do hospital onde você trabalha, a sala de aula onde você ensina, a fábrica onde você trabalha como maquinista, entre outros. Coloque em ação o dom que recebeu para trazer o sagrado àquela atmosfera e discipulá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outras palavras, você tem a autoridade para trazer o céu à terra, assim como Jesus fez com Zaqueu e outros. Você é chamado para multiplicar o modo de operação do reino através da sua zona de influência. Isso não torna o simples fato de ir trabalhar ou estudar uma verdadeira aventura? Refletindo. Primeiro, a Bíblia nos avisa para sermos sinceros em nossa autoavaliação. Essa avaliação deve ser feita em tempo atual. Eu compartilhei a história de quando tentei iniciar um ministério antes do tempo. Como você pode evitar cometer o mesmo erro? Você tem o dom de fazer o que nesta estação de vida? Segundo, felizes e abençoados são aqueles que conhecem seus dons e operam neles. Tristes e frustrados são aqueles que tentam operar no dom de outros. Você já foi tentado a buscar dom numa área diferente do seu chamado? Se sim, por quê? E terceiro, nossos dons não são só apenas para os nossos cultos na igreja, mas também para nossas áreas de influência específica. Como você pode ver na sua vida diária como algo vital para o reino de Deus?